Alfa 43, deixa para 4.000 pés o ajuste 10016. 4.000 com 1.016, 6143. Da final da 10, vamos Boeing 737 da Gol, ingressando a final, próxima posição Duna. Se é, vai escutar a curva pela esquerda e já está vindo ao contrário com o Guajim da Gol. Curva normal, capa pro hoje. Atu, escuta o controle. Quer voar, desça para 500 pés, eu vou em posição ferrada. Descendo 500, Serra Azul Arco. Janela 6143, voo Serra 368, reduza para 2190 mais. Ok, voa direto Serra Vitor 368, reduzindo 6143. Voo 1645, chame a torre na frequência 118, décimo 95. 895, 1640. Confirmar para 6143, reduzir a velocidade para quanto? 2109 mais, acho que não é 6143. 2109 mais, 6143. 10, está mantendo fora do Tapuã, 500 pés, não vai interferir com a aproximação. O vento é 1060 graus, com 0,5 nós, altímetro 10, 1,6, pouso autorizado 10. Livre, pouso 10, 7 graus, com 10, 10. Janela 143, autorizado RNAV da pista 10, ajuste 10016. Autorizado RNAV da 106143, com 1016. Bom, da Serra do Eco, confirme se visual com local de pouso. Não confia, senhor? Serra do Eco, confirme se visual com local de pouso. Ainda não, senhor, mais 3 minutos. Gente, caso é coxinha na torre, na frequência 118, décima 95. 95, obrigado, boa noite, senhor. Oi, boa noite, é o Papa Romeu, senhor do Leco. 7 Azul Eco, prossiga. Tá, vertical da 10224, vai aprovado em Rimar, mais 2 minutos e meio para o ponto final. E na Rimar, uso ponto e risco, o vento de aeródromo é 170 graus com 0,5 nós, é com solo controlado, 7 Azul Eco. Não, controlado em Rimar, é Pantanal, 7 Azul Eco. 7-5, solo 3-1, para a direita, Foxtrot, solo 2-1, decimal 9, boa noite. Boa noite, direita 21 Rádio, Foxtrot, 645. 0143, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 8954. Do 9189, desça para 4000 pés do ajuste 9016. 4.0916, com 9189. 43. Forma o tráfego à direita. É um Romeu Foxtrot 10, sobrevoando fora de Itapuã, a 510, litoral sul à direita. Não interfere na aproximação. O altímetro no 0 no 6. Já está visual baixado e travado. Afirma que o visual negativo baixado e travado. No 43, depois autorizado, pistão no 0, com vento a 160 graus, com 0,5 nós. Depois, né, 143. Trolone, Maia, Tiago Leco. Tiago Leco, solos 33, de frequência, boa noite. Boa noite, controlando. Após o TAP, você é 366, reduza para 2190 mais. Gente, TAP, Serra Vita 366, no Gol 989, reduzindo. Tarde, conduza pela esquerda, autorizado uma nova passagem. Na décima milha, a 4510. Tarde, até o cruzamento da final do 10. Girando base pela direita, após reporte ingressando final no 7, Guardião 04. Formará pela base pela direita, então vai receber a final, Guardião 04. Wave 38, controle. O Wave 38 vai pedir mais uma passagem padrão número 4, agora na décima milha, a 4.500 pés. Gente, autorizado. Rua para 4.500 pés, autorizada a passagem, GV38. Gente, entendo que já está autorizada a passagem, GV38. Autorizado a RNAV da pista 1.0, ajuste 1.0, 1.6. Caso de aproximação perniz, e der suba para 2.000 pés. Gente, autorizado a RNAV da pista 1.0, caso de aproximação 2.000 materiais. Solos 36 à direita na Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Foxtrot 219, boa. Direção final da 17, Guardião 04. Quarto pouso autorizado na 17, o vento é 170 graus com 04 nós. Leve pouso 04. Passando Serra Vista 366 com a pista vista estabilizada, Gol 989. Gol 989, chama a torre na frequência 118 decimal 95 em fase de aproximação perdida, supera 2.000 pés. 118.95, 2.000 em fase de aproximação perdida. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o Gol 9189. O 9189, boa noite, altímetro no 0 no 6, o vento é 170 graus com 05 nós, pouso autorizado, picha no 0. Livre pouso, 10, Gol 9189. 204, no solo 39, autorizado, backtrack, corte livrando a pista no pátio do Graer. Boa noite, Cené 6201, ponto espera, visual do tráfego na curta final. 201, após a passagem do tráfego que pousa, na curta final, após o autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Após o tráfego na curta final, alinha e mantém no zero, Cené 6201. Autorizado o novo padrão 4. Aproximação visual ou solicita vetores para final RNAV da 1-0? Negativo, é visual, aproximação visual. Afirmativo, GM38, para 1.510, foi da presente com curva à direita na proa 260. Presente, 260, GM32, descansando para mim, quer dizer. Eco 110, inicialmente está mantendo o nível 045 e descendo para 1.500 pés, ingressará circuito visual pela esquerda da 110, não vai interferir na decolagem. O vento é 170 graus com 0,5 nós, autorizado a decolar da pista 10. Comete Mono ILM, autoriza voar direto posição em TAP. O ILM está 1 no 0 e está disponível aguardando o término do cheque. É 28 amanhã pela manhã. Afirmativo, G3, obrigado. Decolas 4-5, controle 1-1-9, decimal 8, tem uma boa noite. 1-1-9-8, boa noite, obrigado, 6201. Salvador, muito boa noite, SNM 6201, decolado, cruza 1510, escuta. Cruza 6201, contato radar na decolagem, subavia 7-1 para nível 360. Desamando para 3620, alguma possibilidade de fazer voo com pro de Leda ou Dáquilo? Fechando 6201 após 2000 estabilizado Leda. Após 2000 Leda, confirma? Sim, após 2000 estabilizado Leda. Então, 2000 Leda, 6201, tá obrigado, está voando. Estou na 10 ou na 17? Ó, como é que tá o vento? Jake vai pousar na 1-0, pode só continuar o vento, por favor? 65-159. Gente, 65-5, Jake 38. Jake 38, aeródromo agora 5 milhas à sua frente. Chame em torre 1-8, decimal 95, para ingresso no circuito de trás. 2895, obrigado. Muito obrigado aí pela coordenação. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Para 4 mil, César, ajuste no 0 amanhã. 366, voando, passando para 4 mil, gol no 9 mesmo. 1 no 0. Resposta pronta para girar em base final no 0. Autorizado, ingresso na perna do vento. Informará quando pronto para girar em base no G3. Para o base, aposta na final, O altímetro no 0 no 6 e o vento 170 graus com 05 nós, GV38. Volta racional, GV38. Antigo Xanem 6201. Tem alguma possibilidade de coordenar junto ao centro Recife, voarmos com proa de Dótilo ou alguma proa mais à frente? Aguarde, Xanem 6201. Aguardando, muito obrigado aí. Estou em Salvador, uma boa, azul 4, 206, posso ficar dando 0. 206, mantém a posição. Aí mantém o ponto de espera. Base para sinal, baixado e travado, GV38. GV38, pouso autorizado, pichando 0, o vento é 170 graus com 05 nós. Está livre o pouso na 10. A 201, suba até nível 340. Confirmando 340 restrito então para minha 201? Assim, meu colega, com certeza Recife e sub mantém nível 340. 340 mantendo a roda ainda? Sim, mas chamei 620. 340 mantendo a prateleira, 620. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantendo 10, azul 4206. Esquerda, livre prosseguir via hotel até o pátio militar, livre frequência, tenha uma boa noite. Via hotel, pátio militar, livre frequência, boa noite. Após a rolagem da Embraer da Azul, estão autorizados a alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem da Embraer, alinhar e manter, 10. O 4206, autorizado a decolar, pista no 0, vento 180 graus com 05 nós. Iniciando o 4206. Xanem 6201, chama centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. decola 53, controle 119, decimal 8, tem uma ruim, boa noite. 98, né, peraí. 4206. Alô, 4206, contato radar decolagem sobre a via Salvo Cordão, Puca, para nível 350. Ativo. Primeiro pouco, vai partir o start 330 que vira o programa técnico, ok? Veja, alô, 4206, turma da nível 330, foi posição Jamo. Bem, vai postar Jamo, 4206. Sub, manter nível 330, autorizado Romeu, ponto 018. Tá, confirmando aqui, está presente o Romeu 018, é isso? Afirmo, Romeu, ponto 018, sub, manter nível 330. Sim, 330-018, 1966, autorizado RNAV da pista 10, ajuste 0-16, reporte da sua 366. Portará passando 366, gol 1966. Cabeceira, 1-0, pronto. Tô 973, vento 170 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado, decolar 1-0, Rio 5973, inclinado. Decola 56, controle 119, decimal 8, tem uma boa, boa noite. 19-8 com controle, Salvador Rio 5973, grato, bom serviço. 1966, confirma se recebe o Gladio Lopes de ADSX. Aguarde. Controle Salvador, muito boa noite ao Rio 5973, decolado na PUCA, 1800 pés. Rio 5973, contato radar, do canal 310, sai da PUCA. 310, na PUCA, Rio 5973. Recesso, o gol 9966. Prato, gol 9966, chame a torre na frequência 118, decimal 95, composto. 2095. Salvador, gol 9966, passou 372, abaixar o trabalho. 66, tráfego avistado, altímetro no 016, o vento é 180 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, Pouso na 190, gol 966. No solo 00, à direita na Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, 219, chega na Foxtrot. 4206, chame-se para o Recife, na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. Aqui, 12545, 1265, obrigado, até a volta. Autorizado Romeu Fox 018, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 5973, chamará Recife 125, decimal 45, alternando 265, autorizado Romar, o Guar, Romeu Fox 018, decimal 73, grato. Salvador, Cordial, boa noite, é o gol 1869. Ponte Serra da 10 Tropa. Boa noite, autorizado, Alinhário decolar. Fechamos zero, vento no 70 graus com 05 nós. Sim, Alinhário decolar, não do zero, gol 9, decola 05, controle 119, decimal 8, tem um bom, boa noite. 398, obrigado, boa noite. Sou de Salvador, gol no 869, boa noite. 1869, contato radar na decolagem, suba via saída A bomba para nível 360. Subindo ao 360, 1869. O controle recebe ainda o 1869? 1869, afirma. Não, é que tá vendo uma interferência, eu pensei que já tinha perdido o mandato. 1869, chame-se a Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom voo. 260, 288, obrigado, bom trabalho, hein? boa noite, Chiné 6259, ponto de interação oficial no zero. Boa noite, autorizado, em área decolar. Ficha no zero, vem em torno 8, 0 graus com 08 nós. Liga a decolar, Chiné 6259. Hotel Romeu, antes de identificação. Ajuste Salvador 90, maneira mantém as regras de voo visual. Meus, a parte do Hotel Romeu, com a patrulha da FLA, preciso 74 milhas noroeste de Salvador. Autorizado o Vaparipi, norte para a descida. Direto até o meio, esse é para a altitude de tráfego, uma taxa de conhecimento no setor. O ajuste na zero 1,6. Decolagem 2-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom, boa noite. Boa noite. O controle, boa noite, ele é 6259, decolou agora para a 1017. Fechando a 6259, contato radar na decolagem após 2010, autorizado direto líder, Tupanaíba 360. Sempre autorizado, 2000 direto líder, que mais você falou? Super nível 360, chama 6259. 360, grato. Espera pronto, tá 3893. Boa noite. 3283, boa noite, autorizado a linha e decolar. Estão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Alinha decola no 03283. Doutor, o Xené 6259. O Xené 6259, possível? Você não vê de aproximação? Tá, o Xené 6259. Ok.